sozinho. Fui tomar uma no barzinho e vi o mal que ela me fez. Me traiu, me trocou, desfez. Eu não tava acreditando. Será que ela não beijou por engano? Enquanto eu tava trabalhando, você e ela estavam no quarto se pegando assim, ó. Sozinho, fui tomar uma no barzinho e vi o mal que ela me fez. Me traiu, me trocou, desfez. Eu não tava acreditando. Será que ela não beijou por engano? Enquanto eu tava trabalhando, você e ela estavam no quarto se pegando assim, ó.